acertar, acarinhando em tua mão as pedras das terras do Brasil. Vai descendo o sonho de encontrar por entre as águas a rolar a sedução. Esmeralda faísca, ó caçador de esmeralda.